Cidadãos está no ar mais uma vez para mostrar a evolução do rap nacional original, que vem das ruas, se paga pau, vários estilos de levaras no som do bumbo da caixa, na batida, na rima, firmando a ideologia, somando nossos valores, várias ideias, assim que é, mostrando que o hip hop não é pra mané, então chega mais pra conferir, que o som é esse aqui, e aí mano, rato, como é que fica? É hora de agir. É isso aí rapaziada, tô na área, tô na fita, vai na rima, sempre em cima, no compasso da batida, levantando o astral, pra ficar tudo legal, esse é nosso país do futebol e carnaval. Do repique do pandeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil do samba no pé. Conheci no mundo inteiro, do forró, do sertanejo, caipirado e derivou. O folclore brasileiro, de Recife a Salvador, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Serra Pelada. Dessa gente que não vive sem tomar uma gelada no bilhar, da trucada no boteco da esquina, lá no bar do seu Zé, onde passa a mulher bonita. E mulher é o que não conta, sempre tá chegando mais. Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Isso tá ficando bom no rodeio de peão. O berrante que toca a boiada no sertão. O refeite a congada, a cultura do agreste. Também tem cangaceiro, cabra macho da peste. O inverno tem vinho quente, pipoca e quentão. Tem fogueira pra esquentar, é festa de São João. No verão a temporada, as praias do litoral. Tem a roda de capoeira, o toque de berimbau. Cordão verde e amarelo, tem branco e azul. A natureza, a paisagem de Foz do Iguaçu. Nosso verde, nossa mata, Pantanal, Amazonas. E o governo que faz o país virar uma zona, que divide nossa classe, maioria e minoria. Faz o povo acreditar em democracia. Um olá para o Congresso, um alô ao presidente. Esse é nosso protesto, esse é nosso repente. Nosso repente, nosso repente, nosso repente. Nosso rap, nosso rap está aí, em forma de protesto. Esse som com certeza vai bombar no seu estéreo, nossa casa, no seu carro. O som já tá no talo, vem comigo, vamos nessa. Vamos junto no embalo, pra mostrar que nossa gente tem cultura e tem raiz. E lutar com o nosso povo, quem merece ser feliz. O pobre quer trabalhar, o rico só quer ganhar. O indigente quer ser gente, o cantor só quer cantar. O cidadão já tá cansado de sofrer. A criança quer comer, a gente só quer viver. O cidadão